número que eu não conheço no celular. Acho que é aquele cara vindo me atrasar. Por Deus, garoto, deixa o meu cavalo andar. Todos esses negros querendo o meu laço amarrar. Eu sou da VU, puta vai tomar no cu. Vou comprar uma casa pra minha mãe na zona sul. Todos esses caras fracos não tem molho. Eu tô prestes a mandar mensagem pra o Lucio. Pois sim, eles tão atrás de laço. Eu corro dele, preciso de espaço. Viagem pra lua, lá eu encontro fácil. Eles falam que eu vim do espaço. Um corpo desse, de camisinha. Agora ele não consegue sair de mim. Lista cheia, vários nomes sim. Eu não vou namorar, só pra consumir. Ele me oferece dinheiro. Esse pau é tão fraco que tem que usar esse meio. Não esse pode meio. Comer uma buceta sem tá em desespero. Você é tão patético, não tem nenhum gotejo. Se eu vou sentir tesão em você, nunca que eu deixo você me comer. Nada que tu faça eu retroceder. Hoje a sorte não sorriu pra você. Algumas vadias fodem por fuder. Pegam um dinheiro sem se arrepender. No jogo elas fazem o que tem que fazer. Sou diferente, eu gosto de fuder. Eles são fracos, por isso eu não deixo eles andar comigo. É boato, sim, um quebrado. Consegui fuder comigo, uma coisa é fato. Tô na minha de putona todo dia. Gosto de transar com novinho que sai dos a língua. Vinícius até é bonito, mas não molha minha calcinha. Tu não é diferente, só sabe usar o pênis. Júlio até me faz gozar, mas não sabe conversar. O Marlon tá agarrado, mas às vezes procura. Todos esses negros ficam o dia todo a me betar. Todo dia uma palhaçada pra me encontrar. Se tu tá carente, eu não ligo, não me acionar. Quando eu perco o interesse, é brabão de nós conversar. Eles são fracos, o meu padrão que é elevado. Eles são fracos, só ligo se eles vão gozar. Por isso que eles são fracos, por isso eu fico de cá. Então não vem me tontear, porque eu gosto de gozar. Eles são fracos, o meu padrão que é elevado. Eles são fracos, só ligo se eles vão gozar. Por isso que eles são fracos, por isso eu fico de cá. Então não vem me tontear, porque eu gosto de gozar. Mereço o cara posturado. Mais pra frente que me ajude a contar os pacos. Seja o gerente na minha casa. Você almoça, janta e ganha presente. E ganha presente. Eu sou da VU, puta vai tomar no cu. Vou comprar uma casa pra minha mãe na zona sul. Todos esses caras fracos são ruins de peru. Eu tô prestes a mandar mensagem pra o Lúcio.